escolheu, viu em mim o que ninguém mais viu. Cuida de mim, não me deixa só. O seu prazer é me ver feliz. O seu amor não acaba aqui, pois quando ele entregou seu filho pra ser crucificado, foi pra me salvar e pra que eu pudesse estar a eternidade inteira ao seu lado. Como pode um Deus tão perfeito amar alguém como eu, tão imperfeito, cheio de defeitos? Mas ele me amou, ele me escolheu, tanto que entregou seu filho pra morrer na cruz por mim. E com uma simples canção alegro seu coração, e quando canto faço ele sorrir. Me amou, me escolheu, viu em mim o que ninguém mais viu. Cuida de mim, não me deixa só. O seu prazer é me ver feliz. O seu amor não acaba aqui, pois quando ele entregou o seu filho pra ser crucificado, foi pra me salvar e pra que eu pudesse estar a eternidade inteira ao seu lado. Como pode um Deus tão perfeito amar alguém como eu, tão imperfeito, cheio de defeitos? Mas ele me amou, ele me escolheu, tanto que entregou seu filho pra morrer lá na cruz por mim. E com uma simples canção alegro seu coração, e quando canto faço ele sorrir. Alguém como eu, tão imperfeito.